Já são mais de duas e não fumei nenhum. Trombar um sapo é comum, comum é ele por um. Já até tá bolado, passou eu dou um estrago. Mas o beck do sapo desceu meio amargo. Esse aí é da paia, da brisa que só faia. Você fuma, fuma, fuma e a brisa nada. Quero só sol e praia, comendo mamão papaya. Com aquele natural do verde só na apreciada. Mas dessa paia, paia, só dou trago nem quero tê-lo. Da fumaça inserida de sonho a pesadelo. Perdi um fio de cabelo, melhor que só o celebelo. Quando de chavo o tijolo, marca a mão e o dedo. Se beck só traz tosse, se dá brisa é mó sorte. Caso os coxa confisca, nem liga e me devolve. Tem tanta mistureba que a fumaça é presa. Essa paiona não dá brisa, só dá dor de cabeça. Salvou, não degustei, até passei. Moleque nunca salva, quando salva é só do freio. Salvou, não degustei, até passei. Moleque nunca salva, quando salva é só do Na banca sujo o sapão, cumprimentou os irmão. Dava pra ver que tava com a cabeça lesa. Eu sem nenhum na mente, de repente, aleluia. Nossa, é milagre, ele vai fazer uma preza. Vai ser o primeiro do dia, o mano vai salvar. Chavou, lapou, uma bomba pra rap estourar. Passou a bola e continua as conversas que não interessa. O mano dá um tag. Que porra é essa? Que porra é essa, o quê, Joe? Para de frescura, tá com o pulmãozinho fraco e não aguenta mais a pura. Eu dei um estrago pra amenizar, mas fiquei pasmo. Mó palha, esse canalha matou meu entusiasmo. Ô, Joe, pode ir pra que essa é pá. Não é porque eu sou VIP, mas só fumo verde chique. Eu respondi, na moral, tô quase passando mal com essa aposta. Cê tão foda, me explica essa bad trip. Salvou, não degustei, até passei. Moleque nunca salva, quando salva é só do freio. Salvou, não degustei, até passei. Moleque nunca salva, quando salva é só do freio. É só do freio, é só do freio. E o moleque botou o back, até pensei que era salvo. Quando eu fui dar um pega, puta, mau gosto de barro. Daqueles que é cannabis, mas não é da sativa. Quando cê dá um dois, até gera mais saliva. Embrulha o estômago, não bate nem uma larica. Queima igual algodão, quando cê põe na marica. Não ri nem no tiririca, cê dá, cê só desperdiça. É melhor fumar um cigarro que vai bater bem mais brisa. Analisa, o beck tem mais galho que trepadeira. Duro pra te chavar, mais fácil quebra madeira. Semente de monte, pô, nem o cheiro era bom. Tipo planta misturada com ervilha alcatrão, irmão. Cê não imagina a desgraça. Aqueles que a biqueira não vende não, ela dá de graça. Passada, desculpa aí meu camarada, mas essa ganja aí nem as noia usa nas truscada. Salvou, não degustei, até passei. Moleque nunca salva, quando salva é só do freio. Salvou, não degustei, até passei. Moleque nunca salva, quando salva é só do freio. É só do freio. É só do freio.